Os novos jogadores normalmente chegam empolgados com o poker, mas podem ficar perdidos com tantas opções. Existe uma variedade de estilos, modalidades, velocidade, valores. Este episódio foi feito pensando em você, que está conhecendo o poker agora e quer fazer dele um hobby saudável e, por que não, lucrativo. Ele servirá como um guia para que você trilhe o melhor caminho no jogo, seja um jogador respeitado e quem sabe até puxar uma grana com alguma regularidade. E aí, posso dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 51 do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e cheguei aqui trazendo um episódio especialmente para os iniciantes no poker. Você que está conhecendo o poker agora, que está começando no joguinho e eventualmente pode estar um pouco perdido com tantas opções que o jogo oferece. Afinal, a gente tem opções de torneios, de cash game, de jogos mais caros, de jogos mais baratos. Você que quer aprender o jogo para jogar de uma maneira lucrativa e eventualmente não sabe como fazer. Então, estou trazendo um episódio aqui especialmente para você, e eu tenho certeza que você vai gostar desta pauta que estou trazendo aqui. A princípio, trouxe 15 pontos em que, se você seguir ele à risca, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um jogador de muito sucesso e que você vai fazer dele, no mínimo, um hobby lucrativo. Fique comigo até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai gostar muito. Antes da gente entrar na pauta principal, eu queria mandar um abraço para Maxwell pelos elogios que ele fez lá no grupo do Telegram ao episódio 50. Um abraço também para Thiago Correia, enviou um e-mail para mim falando sobre o episódio 46, seja formado em poker. Também gostou bastante e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Continue aí comigo para a gente bater muito papo sobre poker. Então, dessa vez, vou ser objetivo. Vamos direto para a pauta principal, falar sobre esse guia prático para os iniciantes no poker. Então, galera, qual é a ideia deste episódio? Né, eu já estava querendo fazer ele já tinha um tempo, resolvi tirar ele do papel. Que é o seguinte, eu vejo uma cacetada de comentário monitorando o que a galera fala sobre poker na internet e tudo mais. A cada dia chegam uma porrada de novos jogadores. E muitos deles meio sem saber o que fazer. Eu queria aprender poker. Como é que eu faço para jogar? Eu queria saber jogar poker. E então as pessoas um pouco perdidas ao chegar nesse mundo, porque o poker, ele oferece uma infinidade de possibilidades. A gente tem jogos mais baratos, a gente tem jogos mais caros, a gente tem várias modalidades, você pode jogar Hold'em, pode jogar Omaha, pode jogar outras, como a gente falou no último episódio sobre Mixed Games. Você tem vários formatos de jogos, né? Você tem torneios ribeye, torneios freeze-out, sitting go, torneios knockout, enfim, uma cacetada de formatos. Você tem torneios muito rápidos, você tem torneios devagar, demorados. Então, é uma infinidade de opções para você e o cara pode ficar nem um pouco perdido e muitas vezes jogar tudo do mesmo jeito, o que não é exatamente o modelo ideal. Então, a ideia desse episódio é realmente servir de guia, pegar no braço e levar nessa caminhada para poder fazer de você um jogador, um bom jogador, né? E fazer do jogo algo saudável na sua vida. Não vamos falar aqui apenas de coisas técnicas e tal. Tem muita coisa conceitual relacionada ao jogo que é importante saber para quem, principalmente quem está chegando agora, tendo os primeiros contatos. Como eu vou listar muitos pontos aqui, este é um episódio ideal para você salvar e ouvir ele algumas vezes, porque para quem está começando vai ser difícil entender tudo que vai ser dito nesse episódio em uma única oportunidade. Então, lhe recomendo que ouça, guarde, daqui a um tempo ouça de novo, porque vai ter muitos insights aí que você só vai entender realmente depois que você começar a enveredar pelo joguinho, né, que a gente gosta tanto. Vamos começar. Primeiramente, primeiro ponto. A minha recomendação é: aprenda e comece pelo Texas Hold'em. Provavelmente, você que está aqui, você já teve algum tipo de contato, senão você não estaria ouvindo episódios de podcast sobre poker. E a chance de você ter tido contato primeiramente com o Hold'em é muito grande, porque é a modalidade mais jogada no mundo. O ideal é que você, de fato, comece pelo jogo e aprenda a jogar a partir do Texas Hold'em, porque as outras modalidades são modalidades um pouco mais complicadas, são provavelmente modalidades em que a variância do jogo aumenta, então é muito mais fácil você aprender as regras do jogo e a dinâmica de um torneio ou de um cash game jogando Texas Hold'em. Se eventualmente você acabou conhecendo jogando live, jogando num clube, especialmente jogando cash game, te recomendo que vá devagar, puxa o freio de mão, porque, especialmente aqui no Brasil, é difícil você encontrar um cash game só de Hold'em. Quando você vai começar a jogar, você tem lá, os caras estão jogando Omaha, PLO 5, PLO 6, Cochevel, aqui ainda tem outras modalidades que chamam de Jacobina, enfim, eles jogam nesses cash games live uma cacetada de modalidades. Não é o ideal para quem está começando. Minha recomendação é: comece e foque no Texas Hold'em. E ali na frente, depois que a coisa estiver um pouco mais sólida, você começa a pular em outras modalidades, em outros estilos. Porque você pode acabar entrando numa variância e num jogo que você não conhece. Um jogo diferente e difícil de jogar. E acabar perdendo muito dinheiro, dependendo do nível que você resolva se meter na mesa de cash game. Dica 1. Aprenda e comece pelo Texas Hold'em. Dica 2. Aprenda a fazer gestão de bankroll. A gente gravou um episódio lá, episódio 44, sobre gestão de bankroll. Eu trouxe aqui para falar sobre bankroll Baruf, que é referência no Marra. Eu trouxe Zinhão, que é uma grande referência no cash game Texas Hold'em também. Trouxe Gabriel Fagundes, da escola de poker Grind Style, né? Que também tem uma bagagem bem grande, jogou muito sitting goal, joga torneio. Então eu trouxe esses caras que já tem uma caminhada aí, para falar sobre gestão de BR. E a gente falou de tudo. A gente falou sobre a maneira de você crescer seu bankroll, de você fazer seu bankroll, de você gerir ele, onde alocar. Enfim, uma cacetada. Você que está chegando no poker agora, você precisa aprender a fazer gestão de bankroll antes mesmo de aprender a jogar o jogo. A gestão de bankroll é talvez o pilar principal do jogo. Porque senão o jogo deixa de ser algo saudável na sua vida. Já falei isso lá naquele episódio. Poker deve ser algo saudável. A gente vê algumas pessoas não lidando tão bem com o jogo, com poker em especial. Então isso, na grande maioria das vezes, acontece porque a pessoa não sabe ou não quer, ou enfim, por algum motivo não faz gestão de bankroll. E é importantíssimo você gerir a sua banca. Ter uma banca destinada ao jogo, já que você vai passar a jogar ele regularmente. Se você vai jogar pontualmente, eu vou jogar no fim de semana uma vez, então talvez essa questão de bankroll não seja algo tão importante assim. Mas se você pretende, de alguma maneira, dar algum tipo de regularidade a ele, é importante que você comece a pensar nisso e a fazer a gestão de bankroll da maneira correta. Então, aprenda a fazer. Ouça o episódio do Hit 44, leia e assista outras coisas. Vai lhe fazer muito bem aprender sobre isso. Terceiro ponto. Compreenda a natureza do jogo. Existem várias questões relacionadas à natureza do jogo que é importante o jogador recém-chegado conhecer. Falando de jogabilidade, em geral, o jogador mais agressivo é o jogador mais lucrativo. Isso é uma máxima. Isso não quer dizer que você deve ser agressivo em todos os spots, que você deve ser um maníaco e jogar tudo e apostar o tempo todo, bet flop, bet turn, bet river. Não é assim que funciona. Mas na dividida, em geral, a agressividade é mais premiada do que a passividade. Tenda a ser um jogador agressivo, a betar, a fazer pouco slow play, a apostar por valor, identificar e aprender quais são os principais spots para blefe, para poder apostar nesses spots. Ser agressivo no poker é uma linha que traz mais resultado. Isso faz parte da natureza do jogo. Eu trouxe aqui um bate-papo que aconteceu no Twitter, agora recentemente, no início de abril, em que um rapaz chamado Rodrigo Campos, acho que ele é da área de economia, ele faz referência a Jorge Paulo Lema, que é um cara conhecido na área. Ele fala assim: Jorge Paulo Lema, pra mim, um dia no escritório: Rodrigão, eu sempre preferi o cara que eu tenho que segurar do que aquele cara que eu tenho que empurrar. Você é qual? A resposta de Guilherme Chenot, que a gente já entrevistou aqui pra ele, foi a seguinte: é igual ao poker. Muito mais promissor pro lapidador de talentos dosar a agressividade natural dos jogadores agressivos do que transformar jogadores naturalmente passivos em agressivos. E a agressividade é fundamental para ser um grande jogador. Chenot foi cirúrgico aqui no comentário dele, e é disso que a gente está falando aqui. A agressividade é uma característica natural de grandes jogadores de poker. Outra coisa relacionada à natureza do jogo é: você não vai ganhar sempre. Ponto. Não existe um jogador que ganha o tempo todo. Se acostume com isso, né? Você que está chegando agora pode não lidar bem com esse tipo de coisa. Normalmente o jogador de poker, ele é atraído pelo poker porque ele é um cara naturalmente competitivo. Ser competitivo não é motivo para você querer ganhar o tempo todo. Você tem que entender que a natureza do jogo é essa. Tem horas que você ganha e tem horas que você perde. A ideia é você ganhar mais do que perder, mas você vai perder. Entenda isso para poder lidar bem com o jogo, porque senão o jogo acaba destruindo seu dia, seus relacionamentos, acaba distraindo tudo, porque aquilo lhe afeta de várias maneiras, inclusive financeiramente. Então esteja preparado para isso, para perder em determinados momentos. Uma outra questão sobre a natureza do jogo é: desenvolva uma inteligência emocional. É muito fácil para o jogador de pôquer perder a cabeça jogando, porque está num momento ruim, porque o baralho não está ajudando, não está ventando, os seus draws não estão ventando. Então a gente precisa aprender a ser inteligente emocionalmente para não deixar isso nos afetar tanto dentro do jogo como off-table, né? Como na nossa vida pessoal, no trabalho que a gente tenha. A gente às vezes fica muito puto quando você tem lá dias e dias sem ganhar e se questionando muitas vezes. É um bom atributo para um jogador de pôquer ser inteligente emocionalmente. Quarta dica, aprenda a matemática do jogo. Não existe um jogador de pôquer, um bom jogador de pôquer, que não entenda da matemática do jogo. Até existem algumas situações muito pontuais em que o cara é aquele rato do baralho, aquele cara que tem o traquejo do jogo e que aprende sem fazer o cálculo das situações no poker, mas isso é uma situação muito pontual e muitas vezes alguém que tem intuitivamente a sensação de que aquele determinado spot é um spot lucrativo. O cara aprende a fazer isso ainda que não faça isso de maneira matemática. Mas, via de regra, você tem que aprender a matemática do jogo. O jogo de poker é um jogo essencialmente matemático. É imprescindível que você aprenda a matemática dele. A gente já falou disso em outros episódios aqui também. Primeiro, aprenda a calcular pot odds. Você que está chegando agora, existe um cálculo chamado pot odds. Não cabe aqui ficar dissecando ele, mas existe. Então você precisa saber quais são as probabilidades do pote que você tem. As card odds, né, que são as odds das suas cartas. Né, e aí você vai aprender, num segundo momento, a fazer a relação entre as card odds e as pot odds, para saber se você deve apostar, se você deve pagar, se você deve foldar. São conceitos matemáticos relacionados que você precisa dominar eles. Aprenda também sobre as equidades dos draws. Qual é o percentual que um straight draw lhe dá? Qual é o percentual que uma trinca tem de virar um full house, né, de um straight para outra? Qual é a equidade que seu flush tem de bater? É preciso estudar as equidades para poder fazer o cálculo correto no jogo e dar calls lucrativos, né? Jogar de maneira lucrativa. Aprenda isso porque isso é essencial. Ponto 5. Aprenda o conceito de valor e blefe. Quando você aprende o conceito de valor e blefe, isso muda a sua relação com o jogo. Você começa a pensar por que você está fazendo as coisas. Lá na frente, você vai perceber que existe algo mais além do que valor e blefe. Existe bet por protection. Né, você vai proteger uma mão que você tem. Existem algumas situações em que você está semi-blefando e que seu bet muitas vezes não é nem valor nem blefe, mas enfim, são situações pontuais, mas a maioria delas você vai poder definir: estou betando por valor ou estou betando por blefe. Você precisa aprender esse conceito. Eu vejo pessoas que jogam poker literalmente há décadas, né? Décadas não, há pelo menos uma década, e ainda não sabem se estão betando por valor ou estão betando por blefe em diversos spots. Diversos spots mesmo. Pessoas que já têm, em tese, uma bagagem muito grande no jogo. Isso não faz o menor sentido, né? Você precisa evoluir no jogo. Então, aprenda esses conceitos, tá? Por exemplo, você pode ter um flush e se encontrar em uma situação em que não tem valor em apostar, porque você só vai tomar call de mãos melhores que a sua. Ou existem mais mãos melhores do que piores que a sua para te pagar. Então, por mais que você tenha lá um flush nuts, você não tem mais possibilidade, de acordo com como a mão se desenvolveu e desenrolou, de betar e receber um call lucrativo. Então, você começa a perceber isso quando você entende o conceito de valor e blefe. Do que eu vou extrair? Né? Eu estou betando para extrair de que mãos? Quando aquelas mãos que você deseja extrair, elas não existem mais no range do cara, você não tem mais valor. É preciso entender esse conceito, é importantíssimo. Ponto 6. Estude as ações que ocorrem com maior frequência. Você está chegando agora, existem algumas situações no poker que acontecem com uma frequência muito maior. Open raise, né? Open raise é você ser o primeiro a dar um raise numa mesa, quando você recebe a mão. Conhecer as posições da mesa. Conhecer, por exemplo, c-bet. C-bet é uma ação que acontece com muita frequência. A defesa dos blinds. Tudo isso são ações que acontecem de maneira frequente, que se você se aprimorar nelas, a sua lucratividade já vai ser bastante aumentada, porque elas acontecem com muita frequência. Conheça as posições da mesa, conheça os ranges de open raise por posição e por stack. Muitas vezes você está lá no UTG. No UTG você tem um range de mãos, né, que são aquele leque de mãos em que você deve dar um raise e iniciar seu jogo daquela posição. Mas, muitas vezes, não basta ter aquela mão. Você precisa ter um stack que lhe permita dar um raise do UTG com aquela mão. Porque senão ela não vai ser lucrativo. esse raise. Tenda, estude os ranges de open raise por posição e por stack. Estude CBET, estude textura do bordo. Entender a textura do bordo, se é um bordo seco, se é um bordo molhado. Como é que você se relaciona com ele. Então estude essas coisas que você vai ver que o resultado na mesa vem imediatamente. Para você que está chegando agora. Ponto 7. Não invente. O simples é o mais lucrativo no poker, especialmente jogando micro-limits, jogando os níveis mais baixos. Se você não inventar, se você aprender o básico e jogar o básico, jogar o feijão com arroz ali, você já vai ser lucrativo. Posso te garantir isso. Você já vai ser lucrativo. Jogadas mirabolantes não funcionam contra jogadores que não entendem muito o jogo. Às vezes você tá ali mirabolando porque ele acha que eu tenho, que eu penso, que eu faço assim, não sei o que. Porra nenhuma, o cara não tá muitas vezes só olhando pras cartas dele. Não lembra de nada que você fez e você tá ali viajando na maionese e achando que ele tá filosofando sobre a sua mão e ele não está. E a maioria das vezes não está. Então não adianta fazer jogada mirabolante contra quem não entende muito, nem não pensa muito. Eu publiquei anos atrás aqui um artigo que ele ainda é muito atual. Ele tá no site do Hit, que chama Níveis de Pensamento. Em que ele coloca os jogadores em níveis de pensamento diferentes. Né? Os jogadores, à medida que vão evoluindo, estão se posicionando em níveis de pensamento diferentes. Né? Até no desenrolar de uma mesa, né? do jogo, num torneio. E esse artigo explica bem isso que eu estou falando aqui, sobre o que eu tenho, o que você pensa que eu tenho, o que você pensa que eu penso que você tem, e assim vai infinitamente. É um artigo bem interessante, eu recomendo a vocês que dêem uma pesquisada lá no site para dar uma lidinha nele. Certo? Vou colocar ele nas notas desse episódio aqui. E neste episódio, repleto de sugestões para jogadores iniciantes de poker, uma dica importantíssima nunca poderia passar batido. Na hora de comprar e vender as suas fichas de poker, sempre escolha alguém de confiança. E a nossa recomendação é que você escolha ADM Créditos, parceira do Hit. ADM Créditos é uma empresa que trabalha na compra e venda de fichas de poker online e trabalha com os principais sites de poker do mercado. PokerStars, GGPoker, Suprema, PP Poker, entre outros sites. Você pode comprar ou vender suas fichas de poker falando com eles pelo WhatsApp, pelo site ou mesmo iniciando sua negociação pelas redes sociais da ADM Créditos. E ainda tem mais, a ADM também trabalha com apostas esportivas, então se você gosta de fazer sua fezinha lá no futebol ou em outro esporte, a ADM também pode intermediar sua compra e saque dos sites de aposta esportiva. A ADM Créditos conta com o know-how de Diógenes Malaquias, Diógenes que já foi jogador profissional de pôquer e é a cabeça por trás da ADM Créditos, tem confiança total do mercado e sabe exatamente o que um jogador de pôquer precisa no seu dia a dia, por isso o atendimento da ADM é tão bom. Eu sou cliente da ADM Créditos e posso te dizer, o atendimento deles é rápido e muito seguro. Então, não vacile. Na hora de comprar e vender as suas fichas de poker, vá com a ADM Créditos, que você vai na segurança, vai na rapidez e vai ficar satisfeito. Ponto 8. Não blefe o jogador ruim que paga tudo. A gente tende a, quando a gente está chegando no poker, acreditar que o poker é um jogo de blefe. O jogo tem blefe, mas ele não é um jogo de blefe. Você não blefa o tempo todo. Você blefa em situações muito pontuais. E muito pontuais e contra jogadores específicos. Tem jogador que não é lucrativo você blefar ele. Por mais tentador que seja, não adianta você blefar ele. Porque ele é o cara que ele não larga nada. O mínimo valor que ele tiver, ele vai lhe pagar. Contra esse tipo de jogador, você joga por valor. Você não joga por blefe. Resista à tentação de blefar o jogador ruim que paga tudo. Tá certo? Essa é uma dica importantíssima que vai aumentar muito a sua lucratividade. Ponto 9. Estilo de jogo. Minha recomendação é uma recomendação sobre começar o jogo jogando de maneira tight. O que é isso? É jogar menos mãos, né? Jogar um range de mãos um pouco mais restrito. Você vai ver, à medida que você for jogando, que essa máxima ela vai se flexibilizando um pouco. A recomendação por começar a jogar tight é porque você está chegando agora e você ainda não está seguro de todas as coisas, de todas as situações que se apresentam à sua frente. Então, quando você começa a jogar um jogo um pouco mais sólido, você se coloca em situações melhores. Você diminui a chance de estar em situações ruins no pós-flop. Eu trouxe aqui um tweet de uma jogadora de pôquer gringa, Karen Marie. Ela falou algo bem interessante e que se adequa bem a esse ponto aqui. Eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui do tweet dela. Ela fala assim: quanto melhor pós-flop você for, mais você vai abrir o seu range. Quanto pior pós-flop você for, mais tight será o seu range. E se afastará de armadilhas. Se você não tem experiência suficiente sobre como fazer, como jogar o jogo, como fazer as coisas, você se colocará em menos armadilhas. Você não deve se colocar em muitas armadilhas. É mais ou menos essa a ideia do tweet dela. Então é isso. Jogar de maneira um range mais fechado vai facilitar muito o seu jogo pós-flop, principalmente você que está começando e que ainda não tem tanta experiência no jogo. Então, recomendo que comece com range mais restrito, não queira jogar todas as mãos, né? Aprenda quais são as mãos que se deve jogar em cada posição, em cada momento do torneio, se for torneio, né? Em cada tamanho de stack, para poder fazer a coisa bem direitinho. Ponto 10. Possua uma rotina de estudo e jogo que se adeque ao seu dia a dia. Eu falei em outros episódios aqui sobre a minha experiência. Eu tive que migrar de modalidade porque os torneios já não estavam mais cabendo no meu dia. Eu já não conseguia passar com frequência 6, 7, 8 horas jogando torneios de poker. Então eu acabei migrando para o cash game porque ele se adequou, era o que se adequava, na verdade, ao meu novo momento. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Muitas vezes você tem lá trabalho o dia todo, não tem tempo para poder jogar, ou quando você vai jogar, vai exigir demais fisicamente, né? Vai dormir pouco e vai comprometer o seu outro dia. Enfim, é a sua disponibilidade, inclusive, que pode definir o estilo de jogo que você vai jogar, né? Ah, eu gosto muito de torneio. Porra, eu também gosto de jogar torneio, mas sua vida não permite jogar torneio, vai fazer o quê? Tem que se adequar. Então você pode ali pensar em jogar um cash game, jogar um sitting goal, se aprimorar nessas outras modalidades. Ou então, e o inverso também, às vezes você não tem o perfil para jogar cash game, para estar jogando com stacks muito grandes, e de fato jogar com stacks maiores, é mais difícil de se jogar com stacks maiores, é muito mais simples aprender a jogar short stack, muitas vezes é isso também, então você vai ali direto para o sitting goal, ou para os torneios, para o MTT, se você tiver tempo. Sua disponibilidade é que vai dizer, muitas vezes, né? Se você tem o dia todo livre, aí você é flexível, mas se você não tem, e a maioria das pessoas não tem o dia todo livre, organize a sua rotina de estudo e de jogo de acordo com o tempo que você tem disponível no seu dia a dia. Ponto 11. Crie o hábito de discutir mãos com jogadores mais experientes. Discutir mãos de poker é algo que ajuda demais a evoluir no jogo. Muitas vezes você não sabe, não entende por que determinada ação é feita. E uma pessoa mais experiente, que já joga mais tempo, que você sabe que é um cara bom, que é um cara que pode lhe ajudar, que é um cara lucrativo, ele vai te ajudar muito nesse bate-papo. Encoste em alguém, crie uma rede de pessoas que possam e que gostem de discutir mãos de poker com você, né? Isso vai te ajudar bastante. Eu, como eu migrei pro cash game tem quase 2 anos, me ajudou demais ter essa rede e esses jogadores ao meu lado que discutiam poker comigo todos os dias praticamente. Jogava e mandava as mãos e eles mandavam para mim e isso me ajudou bastante. E um detalhe, né? Eu vou parafrasear a Metallica. Mantenha a cabeça aberta para visões diferentes. Muitas vezes você tem uma ideia, uma concepção já formada na sua cabeça, e quando você se depara com uma opinião diferente, você resiste a aceitar. Quando você for discutir uma mão de poker, vá sem preconceito. Vá disposto a ouvir, muitas vezes, o que você não quer ouvir. Porque são nossos preconceitos que, muitas vezes, nos ancoram em uma determinada situação e não nos deixam sair dela. A gente, muitas vezes, evolui se desprendendo de determinados conceitos que a gente tinha. É uma recomendação que eu lhe dou. Aceite outras opiniões diferentes do que você pensa para poder conseguir transformar uma situação que não está sendo lucrativa para você, em uma situação com expectativa positiva. Ponto 12. Escolha jogos com menor variância. A pior coisa que pode acontecer para um cara que ainda não tem uma banca formada é pegar uma variância, né? Na verdade, no início nem é variância, né? No início não é variância, porque variância é quando você já tem um estilo de jogo lucrativo já consolidado. Mas, enfim, fazendo essa analogia, é muito ruim você pegar jogos em que a natureza deles seja uma natureza de variância muito grande. Por exemplo, é bom começar por sitting goal. Eu, quando comecei a jogar poker lá atrás, eu comecei a jogar por sitting goal e conheço muita gente, muitos dos grandes jogadores de MTT lá atrás jogaram sitting goal. Sitting goal é um jogo barato, muitas vezes, né? Tem para todo sabor. É um jogo rápido. É um jogo em que te dá experiência nas várias fases de um torneio. Você consegue jogar desde uma situação mais deep, logo no início, até situações mais short, logo ali na frente, alguns minutos, o nível de blind vai subindo e você vai passando por essas fases. Então ele é um jogo que tem poucas pessoas. Sitting goal, as mesas se formam quando determinado número de pessoas senta naquela mesa. Então você tem sitting goal de 9 players, de 18 players, de 27, de 45, até 180 players. Então você escolhe ali o tamanho do seu sitting goalzinho. E quando aquele número de pessoas se inscreve no torneio, ele começa. Então ele não tem tanta gente assim. Por conta disso, naturalmente, a variância dele já diminui. Você acaba chegando mais vezes. O ideal é esse, é jogar jogos com menor variância. Isso também vale para modalidades. É sabido que, por exemplo, o PLO 5 e o PLO 6 que eu estou jogando agora são jogos com variância muito grande. Então não é ideal, não é recomendável começar por eles, né? É recomendável começar por um Texas Hold'em, que tem uma variância um pouco menor. Ponto 13. Comece jogando barato. Nunca subestime o jogo. Não vá naquela filosofia de que há... Tem muita gente que repete isso, né? Equivocadamente. Ah, porque eu prefiro jogar um jogo mais caro. Para fugir daquela maluquice dos jogos baratos. Que você não sabe o que, que o cara tem. Jogar mais caro é melhor. Não é. É mentira. Você tá falando besteira. Quanto mais barato, mais fácil é o jogo. Você só tem que fazer as adaptações necessárias. Não vá com essa ideia de que jogo mais caro é mais fácil, porque os caras jogam mais certinho, mais de acordo com o que é correto, e você consegue ler direito os ranges de raise, de open raise, de 3-bet por cada posição, porque os caras estão fazendo a coisa de um pouco mais certa. Se eles estão cometendo menos erros, você tá ferrado. Então o ideal é que você jogue com caras que cometam erros mesmo. Então mais barato é melhor. Não tem como fugir disso. Quando eu migrei pro cast, acabei de falar aqui, e eu falei isso no episódio que eu gravei lá atrás sobre PLO 5, eu já tinha banca para começar a jogar pelo menos low ou medium, mas eu preferi começar o jogo lá de baixo, lá do 0,10, 0,20 centavos, por opção. Por quê? Porque eu estava conhecendo o jogo naquele momento, eu não conhecia ainda a dinâmica do jogo, eu não conhecia os atalhos, né, como jogar corretamente em diversos esportes, então eu preferi jogar o jogo mais barato possível para ir aprendendo sobre ele. E naturalmente, quando eu fui aprendendo, os resultados foram vindo e eu já fui subindo degrau a degrau de maneira até rápida. E eu, nos primeiros 6 meses que eu comecei a jogar PLO 5, eu subi 6 níveis, um atrás do outro. Cada mês eu subia um, porque eu continuava sendo lucrativo e o jogo era muito parecido de um para o outro e tal. E já estava fazendo a coisa de maneira certinha e consegui ir subindo de maneira rápida nesse início. Então é muito melhor você jogar jogos mais baratos, né? Você corrige seus erros de maneira mais barata. Você erra mais barato, é muito melhor. Penúltimo ponto, 14. Siga perfis que te oferecem bons conteúdos grátis. Né? Você tem uma série de perfis aí no Instagram, no YouTube, sites na internet, oferece uma porrada de conteúdo de poker grátis, todos os dias. Tem o próprio Hit, né? Os episódios do Hit, os artigos do Hit. Mencionei aqui a Escola Poker Grinder de Gabriel Fagundes. Você tem a Reg Life, lá, né? Que, do projeto dos caras que estão com Yuri Martins e tudo mais. Mário Júnior, que já escreveu com a gente aqui também alguns artigos. Né? Lá fora, se você lê inglês, você tem o Upswing de Doug Polk, que também tem artigos excelentes lá, sobre cash, principalmente. Né? Tem sobre torneio também, mas sobre cash, muito detalhado, muito profundo, profundas as análises que eles fazem lá. Gosto muito também do Upswing. Né? Você tem outros podcasts, você tem um podcast chamado Headship Poker, que eu ouço em inglês também, né? Que fala de cash game. Então você tem uma cacetada de perfis no Instagram aí, os caras produzindo conteúdo da porra. Tem o PLO 5 do Fernando, pra quem joga PLO 5. Tem uma cacetada que dá pra você sair do nada pra o lucrativo sem gastar um centavo. Tá? Você não vai ganhar uma fortuna de dinheiro, porque em determinado nível você vai chegar num teto que aquele conhecimento dali em diante vai lhe exigir um investimento. Mas você consegue sair do zero, sair do negativo, para virar um jogador positivo somente com conteúdo grátis. É perfeitamente possível. Não vacile, dê atenção aos locais certos, às fontes certas, que o resultado vem. Se beber da fonte certa, o resultado vem. Último ponto que eu separei aqui, conheça o poker ao vivo, o poker live, se eventualmente você não conhece. Se você chegou agora de paraquedas e conheceu o poker pela internet, vá conhecer o poker live. O tesão de jogar poker live é inigualável. Tenho certeza que, independente de lucratividade, você vai se divertir muito jogando poker ao vivo, num clube da vida ou num home game com a galera. É gostoso demais pegar nas fichas, ver a pulsar na hora de um blefe, na hora de pagar uma aposta, todo mundo olhando pra você. É uma sensação indescritível. Então, se você ainda não conhece, conheça, porque você vai se apaixonar ainda mais pelo joguinho, tá certo? Então, galera, esses foram os 15 pontos que eu separei aqui para você que é iniciante no jogo seguir sua caminhada de maneira saudável, lucrativa e alegre, por que não? Em que você consiga se divertir com o poker. Te dou as boas-vindas ao jogo. A cada dia que passa, o poker ele cresce mais e mais. Estima-se que hoje existam mais de 7 milhões de jogadores de poker no Brasil e esse número cresce de maneira acelerada todos os dias. Eu acho que esse episódio tem tudo a ver com vocês. E eu espero que esses 15 pontos tenham te ajudado bastante aí, tá certo? Antes de eu encerrar aqui, gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, dar algumas dicas, como a gente sempre dá aqui. A primeira dica é o episódio 51 do podcast Clube da Música Autoral. Talvez eu já tenha indicado ele aqui em outros episódios. Em que eles falam de música. E essa temporada que o pessoal tá fazendo lá, eles estão continuando a temporada anterior, em que eles falam sobre algumas músicas e alguns álbuns. E o episódio 51 do Clube da Música Autoral fala sobre o álbum The Wall, de Pink Floyd. né, que eu gosto bastante. Então eu recomendo muito que vocês ouçam esse episódio, porque esse episódio ficou sensacional. O Gilson de Lázari, que é o cabra que joga duro lá, fez um episódio excelente e eu recomendo a vocês que ouçam, tá certo? Um outro episódio de podcast que eu vou indicar aqui também é um episódio do podcast do Sketch, em que ele fala sobre EV. Ele faz uma associação sobre EV, que é um conceito que a gente aprende no poker, e ele traz isso pro nosso dia a dia. E é um episódio que ficou muito interessante. Eu recomendo muito que vocês ouçam esse episódio. Só vou fazer um asterisco aqui nessa dica, porque eu recomendo que você fique nele, neste episódio. Porque nos outros episódios ele começa a falar de política lá por um viés que eu não concordo muito, citando pessoas que não são muito, digamos, confiáveis. Pra você não se frustrar, se eventualmente a sua linha política for a mesma minha, eu recomendo que você fique nesse episódio, que está realmente excelente. Sobre EV. Mais uma outra questão aqui. O HIT é um projeto independente e não tem grandes empresas que o financiem. Então, se você gosta e valoriza nosso conteúdo aqui, ajude ele a se desenvolver. As melhores maneiras que você pode ajudar o HIT são: primeiro, compartilhe os nossos episódios com seus amigos. Segundo, siga e interaja com o HIT nas redes sociais. E terceiro, valorize os patrocinadores desse projeto. Vá lá na página deles, conheça o serviço que eles oferecem, deixe uma mensagem por estarem apoiando o HIT, agradecendo. É muito importante que vocês façam isso, porque é muito por conta deles que vocês têm aqui um conteúdo de valor e de graça. Agradeço mais uma vez você que continua com a gente. Seja muito bem-vindo você que chegou agora. Se você vai se tornar um ouvinte assíduo do HIT, eu te convido a participar do nosso grupo no Telegram. Manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem nas redes sociais do HIT, que eu vou te passar o link lá pra gente bater um papo e falar de poker todos os dias. Siga nossas redes sociais. Um grande abraço. Até o episódio 52 do HIT Podcast.